É, voz livre no hotel. Para 2000 nós, você vai seguir tráfego da Gol, Boeing 737-800, que está com ground speed de 1800 nós. Não, no 41 já está mantendo 2000, vai reduzir mais um pouco. Tráfego Boeing 737-800 está 7 milhas à sua frente. Gratidão, 41. Afirmo, novembro afirmo, que visual com campo. Gente, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. 118, decimal 95, torre, grato. Chama 6226, deixa eu manter o nível de voo 050. 050, 6226. Chama 320, autorizado para 060. 060, 6320. Controle de Salvador, o GT 23 cruzou o nível 060. Confia para o controle. Joker 23 cruzou o nível 060. Gente, o Joker 23 autorizado a reassumir a navegação na proa de Momo. Joker 23, proa de Momo. O 1255 estabilizado? Afirmativo, estabilizado no local. Somente uma informação, se a pista está operando toda a extensão? A pista opera em toda extensão, completa aproximação e chame a torre Salvador 118.95. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Pela minha 141 está autorizada a final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, o ajuste na 094, inicie redução para 1809. 1809, 104, ajuste, desce para 2000, autorizado em ILS, 014. Papai Lima, Lima Salve, confirma então, só aí. Segui até o 240, constar até 46, direito Salvador. Confirme. Segui até o 240, até 46, direito Salvador. Sim, chama até o presidente Pro, confirme. Tá mantendo Pro de Coral, estando 1. Sim, chama Pro de Coral, vai guarda Pro de Gomes para interceptar a chegada. Se seguir para o Ilhéus, confirme. Não, atenção até próximo, através de Boa São Paulo, já regressado. Chama 226, chama final 199 decimal 8. 198, boa. 2000 pés, o ajuste na 094, chama 6395. 2000 pés na 094, chama 6395. Final Salvador, boa tarde, chama 6226. 6226, boa tarde. Vou à direita na proa 050 para o localizador. Direita 050 para o localizador 6226. Boa tarde, Xenem 6336, ponto espera, pronto. Xenem 6336, mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera, 6336. Ainda 5000, Xenem 6226, guarde para a descida. Terminado final da 90. Deixa eu parar o meu novembro às coisas que dá presente nisso. Espera curvas à esquerda, informa sequenciamento de três tráficos. Gente, curva pela esquerda, na, sobre a IMA, novembro às coisas. Então, Gueco Zulu, novembro, autorizado a linha de manter, terceira no 7. Para 3000 pés, o ajuste na 0 no 4. Na 0 no 4, descendo 3000, 6226. Autorização de pouso, número 2. A 315 está autorizada a final do procedimento, informe estabilizado. Autorizado é portaria estabilizada, Xenemia 315. Usa para aproximação Xenemia 315, vai seguir tráfego da companhia, que está agora meia dúzia de milhas à sua frente, com grau de speed de 150 nós. Sim, reduzindo a aproximação, Xenemia 320. Xenemia 320, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, tendo como limite radial 280. Na esquerda, 020, radial 280, limite, 320. Boa tarde, azul 5055, em descida 150, informação Lima. Azul 5055, a senhora identificação chegada Bomé de 1, autorizado voar ITAP, descendo para o nível de voo 050. 050 na Bomé de 1, para de ITAP, Azul 5055. Xanagan 320, autorizado para 4.000 para ISO, ajuste padrão. 4.000, 320. 55, solo 3-1 no livre pista direita, chame solo Salvador, 1-2-1 decimal 9. 7 vai livrar após solo 2-9. Prossiga. Para regressa. Proa aqui. Lima Fox, desça para o nível de voo 060, autorizado voar na proa de Bomed, para interceptar a chegada Bomed 1. 295, centro do tráfego, 6293, 1-9. Oi, Salvador, Xanem 63, 15, final de aproximação. Sim, Xanem 3, 15, continua aproximação, aguardando a autorização de pouso número 2. Aguardando, Xanem 3, 15. Xanem 1, autorizado pouso pista no zero, informa o tráfego à sua esquerda, tipo Charlie 150, conheça Papa 28 Alfa. Autorizado pouso, vento no 70 graus, 079. Autorizado pouso pista no zero, Xanem 1, 4, 15, tráfego negativo. Diferença de comunicação. Então, descendo para 2000, né? Gente, mantém a posição, temos o tráfego já passando o eixo, após ser autorizado. Xanema 320, desça para 3.000 país, ajuste padrão. 3.000, Xanema 320. Eco, Zulu, novembro. Atenta possível esteira de turbulência, o vento 160 graus 079, autorizado decolagem, pista no 7. Xanem 315, guardando pista livre, informa o tráfego decolando da cabeceira auxiliar, 1-7, tapa alfa 3-1, não interfere, veio corredores de Zais. Quem é esse, Xanem 315? Oi, November Oscar Whisky, interceptou a final da 1-7. Tchau para Romeu, November Oscar Whisky, novo 360 pela esquerda, aguardando para reingressar a final 1-7. Xanem 320, encontra-se a 2 milhas oeste do Bairro de Salvador. Atenção, navegação, Voiduna. Voiduna, 6320. 2209, virando na Fox 4000. 6226, completa aproximação. Chame agora a Torre Salvador, 118, decimal 95. Completa com a Torre, 118, 95, 6226. Zulu November, decolado aos 3-4, chame controle Salvador, 120 decimal 8. 208, Salvador, boa tarde, Xanem 626 no localizador da 1-0. Xanem 626, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando, 626. Papa Romeu, em novembro, nós com isso, autorizado ao sinal 1-7, se possível, manter a presente velocidade até a aproximação final. Sinal 1-7, vai se enquadrar como número 2 para o pouso November Oscar, já avisou com o Xené na curva 1-0. Otávio, tem alguma previsão para o 6336? 6336, temos sequenciamento de mais duas aeronaves para o 1-0, vai manter a cabeceira mais 2 minutos. Padrachel, Eco Zulu November. Eu faço até November. Eco Zulu November copiou? Sim, aqui, vai manter meu pé, corredor axé, tapada da barra, quadra do sul, liberação. Matou Papai Lima, Lima Fox, acessa uma navegação, voo ITAP. Voo ITAP. Eu vou. Precisava alinhar e manter a cabeceira no zero, inicialmente. Ali, manter inicialmente, 3-3. Afirmativo, desça para 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, pistola 0, reporta estabilizada. 2.000 pés, estabilizado, 3.2.0. E o 5055, cancelado as inscrições, desça para 3 mil pés, o ajuste padrão no 0 na 3. Para 3 mil pés, ajustado no 0 na 3, azul 5055. Passatão Eco Zulu November, quando possível, confirme estimado para pouso, ainda mantenha 1 na mil pés. Chanel 6336, outro zero decolagem de piso no 0, vento no 60 Bell, 099. Eu vou decolar a 6336. November Oscar Whisky, solo os 37, 30 backtrack, após eu livrar minha bata. Que resultado desse som no 1500 pés direto rotatório? Estimando pouso 1840, Eco Zulu November. 1840, copiar. Para a presença, está presente, 300. Doutor Salvador, boa tarde, Chanel 6336. Chanel 6336, boa tarde, contatada na decolagem, suba via Momo para nível de voo 390. Subindo via para nível 390, se ele não poderia voar para de Pago por aqui? Beatriz 36, autorizado voar na poder de código. Autorizado voar direto do código, 1366, obrigado. Eco Zulu 90, autorizado para o 300, destino ainda mantém 1 no 1000 pés. Mando direto, mantendo 1000 pés, 90. Chanel 6320, torre 1 no 8, decimal 95. 1895, 6320. Eco Zulu 90 está confirmando, o seu pouso é 1640? Não, senhorita, 1840, 1840, November. Isso é transporte de enfermos? Afirmativo, senhorita. Tente copiado. Cinco zero cinco cinco, desça 2000 pés. Autorizado final do procedimento ILS X-Way da pista 1-0, reposta no localizador, informa um tráfego agora em posição de 1 hora, a 9 milhas, mantendo 1 no 1000 pés, o tipo Papa Alfa 3-1. Sente para 2000, autorizado ILS, reportagem estabilizado, não há vista ao tráfego, 5055. Eco Zulu November, informou um tráfego agora na sua posição de 9 horas, 7 milhas para Porto Salvador, em descida 2000 pés, o tipo é um Eco 190. Beatriz Oliveira, solo 39, livre à direita, chama 121, decimal 9, o solo. Livre à direita, chama 1219, 6, 2, 6, 6. Chanel 6320, autorizado pouso, pistola 0, vento 150 graus, 8 9. Pouso autorizado no 0, Chanel 6320. 320 solo aos 42, táxi à direita, chamando 21 desse manual, solo. Tá, 4715 autorizado, decolar, pistão no zero, vento no meia zero, lá às 8 horas. Estabilizando no curso do localizador, azul 5055. Azul 5055, complexo, chame torre 118, decimal 95. 1895, uma boa tarde. 907, mantém a posição. Torre Salvador, boa tarde. 5055, estabilizado em ILS. Azul 5055, guarde 3 aí, todos os chãozinhos. Ah, se escuta agora, né? Decolas 4-3, um controle 1-2-0, decimal 8. 1-4-7-1-5, boa tarde, contato radando. Decolagem, suba via Arbo 1 para nível de voo 360. Arbo 1, via para 360, 4-7-1-5, boa tarde. Azul 5-0-5, autorizado pouso, bicho no 0, vento no 60, graus 8-9. Autorizado pouso no 0, azul 5-0-5-5. MA 336, chame Centro Recife em 125 decimal 45. 2545, MA 336, obrigado, boa tarde. Lima Lima Fox, reposta no curso localizador, autorizado em MSX3. Passarinho. Gente, aguarde para chamar a torre, Charlie, Charlie C.A. Chão 4715, autorizado, vá na proa de Elefa. Elefa na proa, 3475. Tutã 9017 autorizado, alinhar e manter pistão 0, ficando pronto para decolar, seguir a pista liberada. Gente, está autorizado alinhar e manter 1-0 da 9017. Azul 5076, ciente, mantém a pantera. Correio papapá, alguma força autorizada, localizador. Lima, Lima, Fox, continua a aproximação, a autorização de pouso. Salvador, boa tarde, volta para a rua, passa a terra. Para o Tiago, prossiga para o sinal 7, reporte. Faz um possível uma porta de salão para o meio, de uma direita, chamando as zonas de salão para o sul. Resonante. Zag Lima, Fox, circular para 1-7. Fox, assim, tem condição de fazer a base curta aí na medida do possível? Afirmativo. Faça a base curta e reporte na final. O T9017 autorizado a decolar 1-0, vento no 60 graus, 8 nós. T9017 iniciando decolagem 1-0. Charlie Charlie Serra, continua a aproximação para 1-7. Informo que vai ser o número 2. Agora o número 1 em uma foto que cancelou o plano, mas está já na base ali de 2 milhas já e mais veloz, ok? Afirmo, estou ciente da sua posição, se for possível reduzir para ele dar qualquer espera e reporte passando a rimar. O azul 5076 autorizado, ele é mantendo zero. Autorizado, ele é mantendo zero, azul 5076. Ali uma Fox, qual parte após o pouso? Parte 5, era só. Ok, se ultrapassar a interseção, apressa o táxi para livrar na última, ok? Livrar na última, negativo o backtrack. Autorizado pouso 1-0 graus, 8 mais. Depois 1-7, um 1-7. Zero, zero, oito, 2008, acione identificação. O 2008, contato radar 72 milha setor sudoeste de Salvador, foi cumprir hoje de TAP para interceptar a chegada a Bomé de Uno e desça para nível de voo 050. Ajuste de altímetro no 0 no 3. Salvo 3, vai descer para 5000 e estou aqui de TAP. Sou 2007. Controle, muito boa tarde, eu estou 9097, livrando 2 de 100. 9097, boa tarde, contato radar na decolagem. Subaviação Voono para nível de voo 340. Voono 340, pode falar na proa de letra? 9017, corrigindo autorizado, vá direto na proa de letra. Letra para o 340, tá 39017. Sou 5076, autorizado a decolar pistão 0, vento 1 no 50 graus 8 9. Decolagem no 0, 0. Meu Charlie, Charlie Serra, autorizado pouso 21 7, vento 1 50 graus 8 9. Serra, autorizado pouso 1 7. Passarido 2230, está pronto o posto, espera a captura no 0. Passarido 2230, autorizado aliás, mantendo no 0. Mantendo no 0, 2230. Do 5076, decola 50, chama o controle, frequência 1-2-0-8. Controle 1-2-0-8-5076. saída coral no braço. Azul 5076, boa tarde, contato ordem na decolagem. Suba via Coral 1 no Bravo para nível de voo no 80. Suba via até o 1-80, azul 5076. 40 graus, 10 mais. Controle do 2-1, decolagem no Bravo. Charlie, Charlie Sierra, no solo 5-1, no contato. Autorizado até o estado direito, estacionar a frequência livre. Passarelo 2230, decola 52, chama o controle, frequência no 20, decimal 8. Tente controle no 208, passarelo 2230. O controle Salvador, passarelo 2230. Passarelo 2230, contato ordem na decolagem, suba via Arbo 1 para nível de voo 180. Passarelo 2230, sente ascensão via Arbo 1. Calma que não tem condições de manter o gradiente superior da carga. Tente passarelo 2230, mantém a restrição inferior. Tente 2230, manter 3000. Azul 5076, autorizado voar direto coral. Autorizado direto coral, azul 5076. Passarelo 2230, mantém na 3.000 pés na proa de Alefa. Mantém 3.000 na proa de Alefa, passarelo 2230. Decimal 1, no caso negativo, no 28, decimal 35. No 25, 1, no 28, 35, 90, 197, boa tarde. No 2008, desça até 4.000 pés, ajuste de altímetro, 1.013. 4.000 pés, com 1.003, gol 2008. Boa tarde, TAM 3378, pronto, no ponto de espera da 90. TAM 3378, autorizado, alinhada e decolar, pista no zero, vento 1.60 graus, 1.0 mais. Vem decolar da 90, TAM 3378. Nordeste, Noroeste, Salvador, para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, 1.26, decimal 0, caso negativo, 1.28, decimal 8. 2.60, 2.88, é, Cozulo 90. UCOV. Só um momentinho, o UCOV já informa se quiser pedir. É 238 para UCOV. Tem, está autorizado o Vanda para o UCOV, azul 5076. Vanda, UCOV está presente, azul 5076. Voo 2008 informou entrar sobre posição agora de 3 horas, 18 milhas, com rumo oeste, mantendo 3 mil pés, o Tibão Alfa Tango 72. 72008. A saída 2230, próximo da sua posição agora de 9 para 10 horas, 17 milhas, em descida 4 mil pés, o Tibão Boeing 737. 72230. Salvador, boa tarde, 3378, passando 2000. 3378, boa tarde, contato Arana Decolagem, suba via Momo para nível de voo 330. Momo 330, 3805, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1 do 30 graus, 1 0 1. Alinhe e decola no zero, tá, 3805. Sim, gol 2008. Passando a instância, autorizado o procedimento? Guarde, descida até 4 mil pés, aguardando separação com o tráfego para descida. Afirma. Cidade Ivan Código da presente, 3378? 3378, autorizado o Vanda Proa de Código. Código, grato, Salvador, Mike Alfa Alfa. Tá 3805, decola aos 00, no 700, chama o controle de frequência no 2018. 208, tá 3805. 08, agora. Passarido 2230, reautorizado subida para nível de voo 180. Extensão 80, passarido 2230. Tá, 3205. Contato na decolagem, sub aviação voo 1 para nível de voo 340. 340, salvo 1, tá, 3805. Tá, 3805, possibilidade de voar Mótiva? Tá, 3805, autorizado voar direto na proa de Leda. Leda, tá, 3805, graças. 308, complete, chame torre 118, decimal 95. Completando 295. Largo 2008, avisou a competição 10, baixa travada. 2008, autorizado pouso, bicho no zero, vento 1, 00 graus, 8 nães. 0 pouso, 2008. Azul 5076, serviço radar terminado 55 milhas setor sudoeste de Salvador, chame controle Ilhéus, na frequência 120, decimal 1. Ilhéus 201, Azul 5076, atrás. Olha, possibilidade de coordenar para o TAN 3805, motiva ou TD? TAN 3805, aguarde. Guardando 3805. Centro Recife, 125 decimal 45. Caso negativo, 126 decimal 85. 55, 1964, da sua identificação, desse nível de voo 050, via chegada a Bomed 1. Controle, uma boa tarde, voo 964, nivelado 150. Voo 964, acione identificação, desça nível de voo 050, via chegada a Bomed 1. Via, infelizmente, não será possível, porque se mantiveram nivelados no 150, nós vamos descer para quanto? Desça para 2 mil pés, ajuste altímetro 1093. Para 2 mil, 1093, muito obrigado. Tá? Tem as decisões, né? Afirmativo. Muito obrigado. Eu dei 702, essa identificação, desça até nível de voo 120, reporte visual para o cancelamento. Uno 397, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Contagem 2, autorizado, alinhar e manter pista no zero, Uno 397. Seu solo aos 06, táxi à direita, chama 121, decimal 9, o sono. Solo 219, ficou 2008. No 397, autorizado decolar, vento 120 graus, 101. Decolagem autorizada, 110, ajuste 1013, 1397. 2702, plano IFR cancelado agora. 1702, deixa até nível de voo 050 após a critério. Após o 2702, reporte passou do 050. Salvador, boa tarde, 1825, informação Mike, usando 223. 1885, boa tarde, essa é a minha identificação, desça 4 mil pés via chegada Bonfi, ajuste de altímetro 10013. Bonfi 10013, 188. Controle Salvador, boa tarde, voo no 397, passando 1500 pés, ação nível 360, São Bruno. Bruno 397, boa tarde, contato Aranha, decolagem, suba via São Bruno, para nível de voo 360. Autorizado via São Bruno, ao nível de voo 360, Bruno 397. Bruno 964, autorizado final do procedimento LS X-Way da pista 90, reporte no localizador. Chamaremos localizador, 964. Chame Centro Recife em 125 decimal 1, caso negativo 128 decimal 35. 3702, serviço radar terminado 61 na milha, setor sudoeste de Salvador. Autorizado para trocar a frequência do controle, informe que o controle desconhece tráfego nesse setor. Vou pousar azul 2702. 3202-30, chame Recife, 1260, caso negativo no 288. 2230-260-282? Negativo, bom voo. Obrigado. Decimal 35. Vai ficando 2835 Recife ou 397. Essa que foi da pista 90 e chame torre 198 decimal 95. 1895. Controle 185, desvia à direita, pro 240 por 5 milhas. Copiado, gol 1885, reporte quando possível reaproar pelo gol 1885. Tomarei, reaproando pelo gol 1885. Salvador, esse é o gol 1964. Passando o marcador externo, já abaixar a travada distante. Gol 1964, autorizado pouso. Pistão 0, vento 1, 00 graus, 109. Desculpa, não entendi o vento. Vento 1, 00 graus, 109. Autorizado pouso, pistão de estação. 1-0-0 com 1-0, vento. Salvador é o TAM 3154, com informação mais. TAM 3154, boa tarde, sua identificação, desse nível de voo 050, via chegada Bomed 1. 050 via Bomed. Senhora, possibilidade já de totalmente visual, direto lá na Perla Vinduna? TAM 3154, autorizado voar na Perla de Itap, informo na, direto Itap, informo para o número 2 na aproximação. Afirmativo de se a senhora liberaria o 050 em TAP? Afirmativo livre da cancelada das inscrições de altitude em TAP, TAM 3154. Ótimo, e TAP 050 na sua escuta, muito obrigado. Pelo 885. 85, desça até 2 mil pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Way da pista 190, reporte estabilizado. Autorizado X-Way 90, reporte estabilizado, autoriza Duna? 1-8-5, autorizado, vai direto, Duna. Direto, Duna, vamos 8-8. Thank you. 964, no solo 18, devia direito, chama 212 em cima da nave, solo. 129, solo, confirma o gol 964? Sim, 121 em cima da nave. 129. Utilizada listando 1885. 1885, complete o final do procedimento LS X-Ray, chame torre 1 no 8 decimal 95. 1895, boa tarde. Tá. Salvador, boa tarde, voo 1885, utilizado no 0. 1885, ciente autorizado, pouso, pistão no 0, vento 1 no 00 graus, 1-0-2. Se pouso no 0185. Sua identificação está em contato radar 59 milhas, setor sudoeste de Salvador, vai na proa, vai direto em TAP e desça para nível de voo 050. TAP direto na proa 6326 para o 050 descendo 862-6326. 3154, autorizado o final do procedimento LS X-Ray da pista 10, reporte no localizador. Chamar no localizador da 10, 3154, obrigado. No 885, solo 25, táxi à direita, chamando 21 decimal 9, só. 29, tá.